Portal do Arrocha. Mais uma vez, você me acusando pra amenizar a culpa, que não é minha, não é nossa, é só sua, toda sua. Desculpa, se por acaso meu silêncio te machuca, pode gritar, eu vou manter minha postura, minha postura. Cê vai pagar a multa da decepção. Furou sinal vermelho, atropelou meu coração. Se pensas que eu tô mal ou não, eu te amei com classe, então nem vem dizer que eu fui covarde. Do início ao fim eu fiz a minha parte, mas o amor não sobrevive só de metades. Eu te amei com classe, então nem vem dizer que eu fui covarde. Do início ao fim eu fiz a minha parte, mas o amor não sobrevive só de metades. Faltou a sua parte. Pedro Nascimento, o novinho. Cê vai pagar a multa da decepção. Furou o sinal vermelho, atropelou meu coração. Se pensas que eu tô mal ou não, eu te amei com classe, então nem vem dizer que eu fui covarde. Do início ao fim eu fiz a minha parte, mas o amor não sobrevive só de metades. Eu te amei com classe, então nem vem dizer que eu fui covarde. Do início ao fim eu fiz a minha parte, mas o amor não sobrevive só de metades. Faltou a sua parte. Puxa, FC!